sente o peso das caixas. Sente o peso das faixas, passa esse racha, olho embaça, racha, passa marcha. Mano, o que que cê acha? Não se rebaixa. É o seguinte, relógio parou, demorou. Disparou a 220 com todo o requinte de crueldade, muro da cidade, fábrica da 20. E com toda humildade, veracidade, fábrica ouvinte. Reparo, ash, direção do Clint. Vê se se orienta, minha alma é pedinte. Meu flow alimenta, aguenta, tentação. Legitimação dos atos, aspiração do pó. Fez a perdição, cê mato de mão em mão, vão boatos. Damas, contato, vai, cai de gaiato na cama de gato. Mais um fato lamentável, heróis estão na peri e não no gibi da Marvel. Estável, estática, dama, fama e lama. Quero ver é vencer guerra em tática de Dalai Lama. Faroeste pede rap, a camisa que os moleque veste. Já tô vendo a cor desse hype cash, ligeiro aos testes. Aqui é, aqui é. Faroeste pede rap, a camisa que os moleque veste. Já tô vendo a cor desse hype cash, ligeiro aos testes. Aqui é centro-oeste. No fio, no trampo, quando a lua sobe, enquanto a rua pode me dar solavanco. Sem casa ou canto, aqui me consagro. Daquela porção consumo e viro mago. Só que flui por amor, rap baixo custo, mas muito valor. Eu só vejo a cor da riqueza na ponta do dedo, quando vem da ponta o vapor. Calor do deserto por via das regras, no meu centro-oeste e a minha Las Vegas. Largado a Vera, Berma na canela, eu tomo daquela, tô pronto pra guerra. É faroeste, é o monte da China, cowboy, Bruce Lee, que se encontra na rima de serva. Sem litro pra tomar, construta de sério, repita, maloca, não muda. Faroeste pede rap, a camisa que os moleque veste. Já tô vendo a cor desse hype cash, ligeiro aos testes. Aqui é faroeste, pede rap, a camisa que os moleque veste. Já tô vendo a cor desse hype cash, ligeiro aos testes. Aqui é centro-oeste. Mel Mac, aciona os moleque. É made in Brasil, é Goiânia, é faroeste. Tamo junto, pondo fogo no pavio, falador psiu. Não desmerece, tô na rua de chinelo, degustando um amarelo. Meu universo é paralelo. Já são 4h20, neguinho, é o seguinte, o cheiro, o perfume, um mistério. Tá de chapéu nas ideias, vendendo a morte, exemplo ruim pros menor. A minha liberdade é tranquilidade, amor, eu curto bem melhor. Tô de bobeira, chapadão, na tenil, liga nós, liga eu. Aperta o rec, vamos pôr uma voz nesse beat. Comprar mais cerveja, fumar mais um beck. Evapora as coisas ruins, tamo junto no bagulho daquele modelo que nós contribuímos. É assim que o negócio evolui, firma forte, na fé de Jesus. Salve nós lá, máfia chinesa, é o bang, goiano rachando as cabeças. Humildão com certeza, traz mais um copo, puxa a cadeira e chega. Devagar, no sapatinho, união dos monstros. Liga nós, irmãozinho. Se a batida é da hora, inspiração é automática. 2, 0, 1, 4, dan, dan. Nossa laia.